7. Cravate. Este é o lugar mais indicado para narrar um fato que não devemos omitir, porque ajudará muito para compreendermos a personalidade do bispo de Digne. Após a destruição do bando de Gaspar Bès, que havia infestado as gargantas de Olius, um de seus lugares-tenentes, Cravate, refugiou-se nas montanhas. Escondeu-se por algum tempo com os malfeitores que sobreviveram à quadrilha de Gaspar Bès no condado de Nice. Chegou depois ao Piemonte e, de repente, reapareceu na França, dos lados de Barcelonnette. Primeiro foi visto em Jauziers, depois em Tuiles. Escondeu-se nas cavernas de Jogues de l'Aigle e de lá descia até as aldeias e vilas pelas barrancas do Ubaye e do Ubayeté. Chegou mesmo até em Brum, entrando uma noite na catedral e levando tudo o que encontrou na sacristia. Seus assaltos amedrontavam toda a região. Puseram soldados em seu encalço, mas em vão. Ele escapava sempre. Às vezes resistia à viva força. Era um miserável de extraordinária intrepidez. Justamente quando todos temiam seus assaltos, chegou o bispo. Fazia então uma visita pastoral a Chastelard. O maire foi a seu encontro e aconselhou-o a desistir de continuar. Cravate ocupava a montanha até além de Arche. Haveria perigo mesmo se fosse acompanhado de escolta. E isso seria expor inutilmente a vida de 3 ou 4 pobres gendarmes. Justamente essa é a razão por que ir sem escolta. Mas, excelência, já pensou no que tenciona fazer? Exclamou o maire. Estou decidido e recuso em absoluto os gendarmes. Partirei dentro de 1 hora. Mas vai mesmo? Vou. Sozinho? Sozinho. Excelência, não fará uma coisa dessas. Lá, no alto da montanha, prosseguiu o bispo, há uma humilde freguesia, mais ou menos como esta, que já não vejo há 3 anos. São bons amigos meus, gentis e honestos pastores. Possuem 1 cabra de cada 30 que guardam. Fabricam cordões de lã, muito bonitos, coloridos, e tocam canções montanhosas em pequenas flautas de 6 buracos. Eles precisam que eu lhes fale de vez em quando do bom Deus. Que diriam de um bispo que tem medo? Que diriam se eu não fosse? Mas, excelência, e os salteadores? Olhe, disse o bispo, já pensei nisso. O senhor tem razão. Pode acontecer que eu os encontre. Também eles devem precisar que lhes falem um pouco de Deus. Excelência, mas é uma quadrilha, uma alcateia de lobos famintos. Senhor Mer, talvez seja dessa alcateia que Jesus me fez pastor. Quem sabe quais são os caminhos da providência? Excelência, eles o roubarão, mas eu não tenho nada. Eles o matarão. Matar um pobre padre que passa resmungando bobagens? Ora, para que isso? Meu Deus, e se acontece encontrá-los pelo caminho? Pedir-lhes-ei esmola para meus pobres. Excelência, não vá. Pelo amor de Deus, está expondo a vida. Só por isso, senhor Mer. Não estou no mundo para conservar a minha vida, mas para guardar almas. Não houve outro jeito senão deixá-lo partir. Acompanhava-o somente um menino que se ofereceu para guia. Sua obstinação foi muito comentada em toda a região, pondo todos amedrontados. Não quis que eu acompanhasse nem sua irmã, nem Madame Magloire. Atravessou em sua mula a montanha, não encontrou ninguém, chegando são e salvo entre seus amigos pastores. Permaneceu ali 15 dias, pregando, ensinando, administrando, moralizando. Quando estava para partir, resolveu cantar pontificalmente um Te Deum. Falou então com o vicário. Mas como fazer? E as vestes episcopais? Não tinham mais que uma minúscula sacristia de aldeia, com algumas cássulas de damasco com galões baratos muito velhas e usadas. Ora, disse o bispo, senhor vigário, avise na hora do sermão que hoje haverá Te Deum. O resto se arranjará depois. Procuraram pelas igrejas vizinhas, mas as pompas dessas pobres paróquias reunidas não chegariam para vestir convenientemente um chantre de catedral. Justamente quando não sabiam mais o que fazer, 2 homens desconhecidos, que logo se foram, deixaram endereçado ao bispo, na casa paroquial, uma grande arca. Abriram-a e acharam em seu interior uma capa tecida de fios de ouro, uma mitra ornada de diamantes, uma cruz episcopal, um magnífico báculo, enfim, todas as vestes pontificais roubadas, no mês anterior, à Catedral de Nossa Senhora de Embrun. Num papel estavam escritas estas palavras, Cravate à Dom Bienvenu. Não dizia eu que tudo se arranjaria? Disse o bispo. E acrescentou sorrindo. Deus mandou um pluvial de arcebispo a quem se contentaria com uma sobrepele de vigário. Excelência, disse sorrindo o pároco, meneando a cabeça. Deus ou o diabo? O bispo olhou fixamente para o vigário e disse com autoridade. Deus. na sua volta a Chastelar. Durante todo o trajeto, a gente curiosa ia vê-lo passar. Na casa paroquial de Chastelar, encontrou a senhorita Baptiste e Madame Maclure, que o esperavam, e ele disse à irmã: eu tinha ou não razão? Um pobre padre vai visitar seus pobres montanheses de mãos vazias e volta carregado de presentes. Parti levando unicamente a minha confiança em Deus e voltei trazendo todo o tesouro de uma catedral. À noite, antes de se deitar, disse ainda: nunca devemos ter medo de ladrões ou assassinos. São perigos externos e os menores que existem. Temamos a nós mesmos. Os preconceitos é que são os ladrões. Os vícios é que são os assassinos. Os grandes perigos estão dentro de nós. Que importância tem aquele que ameaça a nossa vida ou a nossa fortuna? Preocupemo-nos com o que põe em perigo nossa alma. Depois, voltando-se para a irmã: irmã, da parte do padre, não deve existir preconceito algum com o próximo. O que o próximo faz é permitido por Deus. Quando pressentimos que algum mal nos vai acontecer, limitemo-nos a rezar. Rezemos não por nós, mas para que o nosso irmão não venha a pecar por nossa causa. Na verdade, tais faltos foram raros em sua vida. Contamos o que sabíamos, mas, comumente, ele passava o tempo a repetir sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas horas. Em sua vida, um mês e uma hora não tinham diferença alguma. Quanto ao que aconteceu ao tesouro da Catedral de Embrun, ver-nos embaraçados se nos perguntassem sobre isso. Havia lá coisas belíssimas, tentadoras, ótimas, para serem roubadas em benefício dos pobres. Aliás, já tinham sido roubadas uma vez. Metade da aventura já estava feita. Era só desviá-la um pouquinho em direção aos pobres. Nada afirmamos a esse respeito. Diremos somente que encontraram entre os papéis do bispo uma nota de difícil explicação, que talvez se refira a esse caso. O difícil é saber se isto deve voltar à catedral ou ao hospital.